Oi, Salvador, muito. Salvador, muito boa tarde, já está 3567, ponto de espera da 10. 3567, a linha decola pistão 10, vento no 50 graus, 89. E decola na 10, está 3567. Trizuno 49, cruzou 1-3-0, chame Recife, 1-2-5-1, alternando 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, obrigado, boa tarde. Salvador, gol no 856, no 8, pushback estacionamento. Tomei autorizado, chama táxi. Vai pro táxi no 8. Localizador, gol 1601. Gol 1601, complete a aproximação e chame a torre Salvador em 1-8, decimal 62. 26, obrigado. Tá bom. Salvador, muito boa tarde, está 3567, saída gole. 3567, contato radar da decolagem, submantenha o 380, perfil gole, transição ao cito. Gole ao cito, 380, está 3567. Salvador, boa tarde, gol no 601 no ILS. No 601, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus, 7 nós. Pouso autorizado, gol no 601. Salvador, Lima, Quebec. Lima, que lá que sei, qual parte? Cruza no meu pé, Zé Caldão no 7, primeira curva direita, via litoral, corredor Axé. Controle 11935, aciona 0115. Muito boa tarde, então 3894 com a Romeu. Boa tarde, então 3894, aciona a identificação, desça e mantém o nível de voo 050, chegada na área. 050, poderia voar ETAP? Autorizar ETAP, então 3894. Autorizado ETAP, 3894, grato. Lucky Luxury, livre acionação para início de táxi. Voo 1856, Bronx para o táxi, tem 75 a bordo, 322, alterno Salvador. 34, direito no 219. No 02. Patinho de Alfa, ponto 0, 256. E 12, o voo 1856. Obrigado. Lima, que Lex foi autorizado o táxi, tem intenção da bata, chame lá para ingresso. Não pude achar nada. Bom, no 601, Alfa Juliette 07. Alfa Juliette 07, 601. Controle, autoriza o TAM 3567 voar à posição, o Vito. Aguarde 3567. Obrigado. Lila que Lex Stray, decolou 36, chame controle 1935, não vou. É isso aí, muito obrigado. Controle Salvador, o Papatango Lima, Kilo X-Ray. Lima, Kilo X-Ray, suba e mantenha no meu pé em condições visuais. No corredor Axé, informa e travessa, farol da barra. Informaremos, X-Ray. Boa tarde, boa noite, 56, pode espera, 10, pronto. 1856, ali decola cabeceira 10, vento no 50 graus, 79. Ali decola, boa noite, 56. Chega. Autorizado o Fito. Obrigado, senhor. O Fito da proa, na proa. Obrigado. 167, chame Recife em 1288, alterna 1260. Confirma pro 3567, saiu intercortada a transmissão. 3567, chame Recife em 1288, alterna 1260. 288, 260 agora com Recife, tá 3567, obrigado, bom final de semana. Salvador, boa tarde. 4234 Azul, informação Romeu. Azul 4234, essa identificação, desse mantém o 060, chegada Mare. 060, chegada Mare, 4234. Bom, 856 decolou 39, chame controle 1935, bom voo. 1935, bom 856. Salvador, bom 856 decolou na sua escuta. Boa noite, 856, contato radar na decolagem, submantém o 390, saída Pucca, transição Aracaju. 390, Pucca Aracaju, 1856. Paulo Salvador, muito boa tarde, São 329, a sua informação certa, 380, São Paulo, Fábio. 3629, Congonhas, está autorizado, 360, Walter 116, decola da pista 10, primeira curva à direita, na Leda Bridge, controle 11935, transponder 5045. Application, descend, maintain level 040, clear, and bound for arrival. Clear, bound for arrival, 040, go 127. Decola da 110, curva direita, com da Leda Rosa. 1273, reduce to 250 knots. Reduce to 250 knots, go 1273. Oh, boa noite, no web 672-2155 para o Galeão, por gentileza, nível 360. Web 672, Galeão está autorizado, 360, Aperiski, corrigindo, Aper November 857, Porto Seguro. Aper Zulu 16, decola da pista 10, primeira curva direita, Nadael, Leda, Bidev. Controle 11935, transponder 5050. Ok, nível 360 para o Galeão, Aper 857, Aper Seguro, Aper Zulu 16, colada 10 à direita, Nadael, Leda, Bidev. 19355050, transponder, vai de 5672. Foco para o ano 722, é da El, após Leda, após B10 e o transponder 5050. Chama para acionar. Ok, da El, Leda, B10, 5050. Chamarei para acionamento. Sim. Obrigado. Fala na barra, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, frequência livre. É, claro. Azul 4234, desça para 3.000 pés, o altímetro no 0 no 2. 3.000, 1 no 0 no 2, 4234.

Pantanal, Lagoinha, Belo, Bacana. Prossiga, 4234. Qual a velocidade? 240. 240, tem como manter essa velocidade? Positivo. 629 está na posição 0. 629 no 1-0, autorizado para matar. Autorizado para matar. Go 1273, start to reduce to 210 knots. 210 knots, go 1273. Estão 3894. Estão 3894, chame torre 1 no 862. 86, obrigado, bom final de semana. Comodoro, boa tarde, está 3894 no ILS, contém baixo lado. 3894, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus, 7 nós. Autorizado na 10, está 3894. Azul 4234, desça para 2000 pés, altímetro 1012, livre LS em forma estabilizada. 2012, livre LS, chamará 4234. One 273, descend to 3000, tomorrow retire 1012. Now 3000, 1012, go 1273. M143, desça para 4000 pés, ajustado 1012. 4000 pés, ajustado 1012, 6143. 6143, reduza para 2190. Descendo para 2190, 6143. Direita 219. Direita 219, 738 na conta. Para cópia, Guarulhos, 340. 347, Guarulhos, autorizado. 340, Felipe 50, decola Piton 0, primeira curva direita da Leda B10. Controle 19935, transponder 5052. Autorizado, Salvador 340, pelo Eurisk 50, pista é a 10, primeira curva direita da Eulê da Minev, 1935, 5052, eu transponde o TAN 3897. Chama para o puxa, Sanás, 3897, confirma o transponder 5052. 5052, transponde, Samaná. Alô, Salvador, uma boa tarde, TAN 3894. 3894, chama antes da Juliette. Mais da GDS 3629. 3629. Tem tráfego? Então, 3629. Podemos manter a posição por alguns minutos aqui enquanto o pessoal do cheque? Sim. Obrigado. 3629. 3294, ingresso Gilete 08. Juliette 08-3294. 1-2, Go 1273, clear approach, descend to 2000. Report and establish on local radar course. Clear approach, down 2000, I will call Go 1273, stabilizer. GM 143, desça para 3000. Para 3000 pesos, GM 143. Travado, vai passar Simbra. Onde 4-6, Belo? Afirmo. 7, Belo, passa. 10, 4, 2, 3, 4. Prossiga. Olimpo 03 ao controle, Salvador, prossiga. Siga Olimpo 03. Olimpo 03, aciona identificação, desça e mantém o nível de voo 040, cruzeiro de chegada Bonf. 273, did you establish? Yes, sir. Complete your approach. Conal Tower 180, is 160. 1860, Robo 1273. Altímetro 1012, informe estabilizado no curso do localizador da 1-0. Livre LA, vai botar estabilizado no curso da 1-0. Cabo Tower, good afternoon, this is Go 1273. We are finishing at our lock and we have runway 10 inside. Copy, Go 1273, I haven't set in final QNH 1012, continue approach. Stand by for clearance to land 1273. Continue approach, stand by for clearance, Go 1273. Azul 4234, na sombra 55, libera direita, sobre solo em 121, décimo 9. 219, Fox, Azul 4234, boa. Para o pushback, acionamento, leve, né? Teste 22. Tá livre, chefe. Lembra o push, né? Teste 22. Fala, Azul 4234, livre o foco, se escuta, pode. Boa tarde, 4234, consiga na Alfa, é com a chance da 76 Juliette. Alfa, 76 Juliette, reportaria Azul 4234.